No 2781, chame Recife na frequência 128.8, alternando 26.0. 1288-260 ou 2781 da Azul. Sinal RNAV da 1081-168. Como 168, complete a final, chame Torre Salvador, 118.95. 1895, obrigado. Salvador, gol 1168, boa noite. Gol 1168, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 0-1-2, boa noite. Segue a aproximação 1168. Gol 1168, autorizado pelo uso de pistão na 0, vento 1110 graus, 10 nós. Livre pouso na 0, gol 1168. Gol 1705, decolar 218, chame o controle 120, decimal 8, bom voo. 660. Nadael, por 660. Autorizaria da presente por de Dael? Está presente, autorizado da El. 1168 Sol, 21 direita 1, 21 decimal 1. Direita 21 no bot. Boa tarde, 3858, informação alta. Tá, 3858, mantém a proa de Mari para chegar da Mari, ajuste no 0 no 3, desça para o nível de voo 050. Como 705, chame Recife na frequência 12835, secundário 125, decimal 1. Como 705, controle Salvador. 3858, após Mari, voo Serra Vista 366 e desça para 2500, 10, ajuste 10113, autorizado procedimento RNAV, reporte Serra Vista 366. Direto Serra Vista 366, desça para 2500, com 1003, 3858, autorizado procedimento. 3366, estabilizado até 3858 visual. A 3858, complete a final, chame Torre Salvador 118.95. Sim, obrigado. Salvador, boa noite, estamos 3858, a Renave da Nélia vai estar travada, passando 372 visual. Pistão 3858, tráfego avistado, autorizado a pouso, pistão 0, vento 110 graus, 109. Vive pouso, 3858. 3858, Solo 40. Beleza, tu está à direita, chama Solo 121, décima 1. Direita 211. Tan 3662, a sua identificação. Foi na Proto Serra Vista 368, desça para 4.000 pés, ajuste 1013. A partir do Serra Vista 368, está autorizado o procedimento RNAV e reporte estabilizado. 4.000 pés, e 13, solicita executar o VOR negativo RNAV projetado, pode ser? Autorizado para o Editasa para o procedimento VOR, o TAM 3662, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. Editasa, 2.000 pés, 3.662. Sim. Chané 6310, acione identificação, desça para 4.000 pés, ajuste 1013 na proa do Serra Vista 368, para o procedimento RNAV. Só 3662 está autorizado descida para 2.000 pés na proa de casa. 2.000 pés, 3662. Diga, Guardião 01. Guardião 01, confirma tendo 500 pés? 300 pés, o ajuste em Salvador 10 no 3, reporte no Través Pituaçu. Guardião 01, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Torre, 7895, Bravo, boa noite. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, passando através de Pituaçu, reporta farol de Itapuã. Reportará farol de Itapuã, Guardião 01. aqui o Guardião 01 em Itapuã. Guardião 01, apenas confirmando, tem condições de pouso direto no Pátio do Gré? Afirmo. Reporta visual com o Pátio do Gré. Reportará visual com o Pátio do Gré, Guardião 01. Se possível, encosta no máximo, aproximação. Estamos aeronave se aproximando de Duna, 10 milhas da cabeceira 10. Se possível, agiliza a aproximação. Ciência do tráfego e agilizar a aproximação. Gente, o Chané 6310 está autorizado o procedimento RNAV e reporte estabilizado. Guardião 01, já visual, o vento no aeródromo 100 graus com 08 nós, atento à movimentação no tráfego, reportar a solo controlado. Livrou eixo e na final para o pátio do Gré. Gente, atento à movimentação, livre pouso no pátio do Gré, por conta de risco, reporta a solo controlado, ok? Reportará no solo controlado, 01. OS está 3662. Pan 3662, complete a final de chame torre, Salvador, 118, decimal 95. 295, 3662. Torre Salvador, está 3662, VOR da 10 visual. Texta 3662, reporta baixado travado, ajuste altímetro 10 no 3, apenas para informação, temos um helicóptero da Polícia Militar da Bahia pousando no pátio do Gré. Sua frente, atento ao mesmo, caso receba aí no seu AICAS. Sente, livre pouso na 10, atento ao helicóptero, 3662. Guardião 01, no solo 54, livrando frequência, boa noite. Salvador, 3231, tem que informação óbvia. Ah, 3831, acione identificação nessa via, chegada Ponce, para o nível de voo 050, ajuste no 0 no 3. No 0 no 3, 5000, chegada Ponce, está 3831. Na 3831, após Ponce, está autorizado para o Serra Vista 367, para o procedimento RNAV. Após Ponce, direto Serra Vista 367. Para o Renato, está 3231. Patrônio, boa noite. Papá, papá, Vitor, Vitor, Vitor, estamos na formação Papá. Passa agora o 220 para 1110. Papá, papá, Vitor, Vitor, Vitor, acione identificação. Mantenha a proa de Mastu para chegar da MAN. Desça via para o nível 060, ajuste no 0 no 3. Passei para o 060, com 1013, na chegada a MAN, proa de Mastu, o Vitor. Oxané 6310, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295-630. Bono 096, informe velocidade indicada. Tem condições de manter 250 até próximo Serra Vista 368? Gente, dá presente você a vista 368 e desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. Só 3831, inicie redução de velocidade para 2409, número 4 na aproximação. 2409, está 3831, número 4. Papá, Vitor, número 5 na aproximação, inicie redução de velocidade para 2409. Tá 3662, salão 57, livre a pista direita, estimação, vamos descer uma décima 1. 61, boa noite. Consiga. Não sei se lhe ajuda, mas a nossa intenção é cancelar e pousar no 17 mais próximo da torre, ok? Gente, o Vitor, desça para o 060 Viamã, reporte para modificações de regras para pouso na pista 17. Poxa, né, 6310, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista no 0, vento 100 graus, 099. No 096, tem condições de voar para a Vista 366? Gente, está presente pastorizado se a Vista 366 desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 3. Informe quando necessária a redução de velocidade. Então, 3831, complete a redução de velocidade para 2209. 2209, então 3839. I'm on attack from the 077 holding point, runway 10. From the 077, maintain position. Also, this wait for the 077. Condo 077, you're clear to line up and maintain position, threshold 10. Line up and wait, runway 10, condo 077. Papapapá, Vitor, desça via para 4000 pés, ajuste no 0 no 3, complete a redução de velocidade para 2209. 4.000 com 13, completando a redução para 230, o que tem condições 220. Prato. 077, cleared to take off from 910, wind 100 degrees, 080 knots. From the 077, 10 to take off. Informo que são número 2 na aproximação. Temos um tráfego da companhia da Gol se aproximando pelo setor sudoeste. Está a posição da sua aeronave 11 horas, 39 milhas rumo nordeste. É um Boeing 737-800 cruzando o nível 060 para 2.500 pés na Fruta Serra Vita 366. Informo que irá seguir esse tráfego na aproximação. Tráfego adicional, posição 2 horas, 33 milhas, rumo sudeste, um eco 135, cruzando 070 em descida para 4 mil pés. 7-0-3-2-3-1. Controle Salvador, boa noite, Azul 2795, Azul 2795, contato radar estabelecido 70 milhas. Nordeste de Salvador, vou indo na Pro de Bonfi para a chegada Bonfi, ajuste no 0 no 3, informe unidade de descida. Onde Bonfi no 0 no 3, aqui 27 na Bonfi. O controle, o tipo de vista? Siga. Pode voar o 366 após a marcha. Vitor, confirme o seu ponto para a modificação de regras. Assim que eu passar o 366 e estiver visual com a 17, eu vou solicitar curvar à esquerda e pousar, fazer uma base pela direita de 17. As outras vezes que eu fiz isso foi com a torre. Gente, o papapapá Vitor, mantenha a via chegada após toque, voo Serra Vitor 366. Ok, Vitor Vitor, gente, obrigado. Salvador, boa tarde, com 077 passing 2400, climb the flight 310. Condo 077, radar contact on departure. Climb flight level 310 via Puka departure. Roger, 310 Puka departure, Condo 077. Romeu, Juliette, Vitor Fox, se possível. Obrigado, a redução, Gente, o Gol no 01096, complete a reporte Serra Vista 366, está autorizado o procedimento RNAV. Contará, Serra Vista 3831 no vetor para o sequenciamento, curve à direita, proa 250, seu limite radial 300 de Salvador. Direita 250, limite radial 300 de Salvador, 3231. Restrito a 5.000, confirma. Inicialmente restrito nível 050 devido ao tráfego anteriormente informado, o Eco 135 cruzando 050 em descida para 4 mil pés. Sim, está restrito ao 050, turn 3831. Vitor, desta via para 2500 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado o procedimento RNAV e reporte Serra Vitor 366. Ok, descendo via para 2500, autorizado RNAV da 1 no 0, reportaria o 366, se duvido. Passando o 366, Bono 096. Bono 096, complete a final de chame torre 118.95. 295 até já. Boa noite, no 096, passo 366 já, pessoal. Voo no 096, reporta baixado e travado, ajuste de altímetro no 093. Já baixado e travado, voo no 096. Positivo, está autorizado manter a presente velocidade para aproximação, reporte a Vita 366. Autorizado manter a presente velocidade, vou reportar o 366, o triplo Vitor. 831, no informo o trago anteriormente informado do Embraer 135, agora posição de 10 horas, meia dúzia de milhas, rumo ao sudeste, cruzando 3.500 para 2.500. Tá 3831, está autorizada a descida para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3, aguarde o último vetor para voar o Serra Vitor 366. Centro do tráfego, desce para 4 mil, aguardamos o vetor para final, então 3231. Estou 3721, 096. 1096, tráfego ajustado, autorizado, pouso, pista 0, vento no 00 graus com 109. Não, 0109. 2 milhas, noroeste de Salvador, reassuma a navegação na Procea Vitor 368 e desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3, autorizado a RNAV e reporte estabilizado. Serra Vitor 368, autorizado RNAV, reporte estabilizado, 3231. Controle, o triplo Vitor propõe o cancelamento, prosseguir para final da 37 autorizada, da 17 autorizada. Papapá, Vitor, complete a aproximação e solicite a modificação de regras para a torre, agora na sequência 118.95. 1895, obrigado, boa noite. Papapá, Vitor, boa noite, na final da 10, solicito o cancelamento e prosseguir para a final da 17, pouso na 17. Gente, papapá, Vitor, encurta na medida do possível para 17, reporta final na 7. Portarei final no 7, acelerando na medida do possível, triplo V. Fly direct to Zipar position. Direct Zipar, obrigado, for the 077. 096, sala usando 1, livre a pista direita, estimação. 121, decima 1. 2077, contact the receive center frequency 126.85, it enable 125.45. Bye-bye. Controle Azul 2795, unidade de destino. Azul 2795, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 4.000, 0 no 3, 2.000, 2.000, 2.000. Final estabilizado, André 3831. Então, 3831, complete a aproximação e chame a torre frequência 118.95. Complete a aproximação, 2.895, André 3831. Salvador, 3831, final 10, passando Terra Vida 366. Lista 3831, continua a aproximação, reporta Serra Vitor 372, baixado e travado, ajuste padrão. 1013, informa na Serra Vitor 372, consegue 30, 3831. O triplo Vitor de base para final da 17. Papa, Victor, autorizado pouso, pista na 7, o vento